Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes! Dia 22 de dezembro de 2013 é mais um dia para mais uma emissão de Conversas Aleatórias. Três dias antes do Natal, tenho dois convidados especiais inéditos neste programa. O primeiro é o Carlos Bonaparte, que fez um grande sacrifício em deixar o Vaticano para vir até aqui hoje. É verdade, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma edição de Conversas Aleatórias. Essa é uma língua um bocado esquisita, não é verdade? Porque eu não sei falar muito bem português. Ah. Eu, no Vaticano, a gente não fala português. Falar vaticanês e italiano. Uhum. Pois. Ao seu lado está o Joaquim Pereira, que também fez um grande sacrifício em vir da Lapónia até aqui hoje. Afinal foi do Japão, não foi da Lapónia, ninguém. Muito bom dia a todos. Boa tarde. Ou boa noite. Conforme a hora. E vá, vá, vá. E vamos prosseguir. Ora bem. Hoje, aí está logo, hoje isso é assim. Nós hoje vamos falar, nós não lembro que no ano passado, poucos dias antes do Natal, que na altura foi no dia 23. Falamos da Coreia do Norte. Aí foi. Ia dizer que falamos sobre os sonhos. Se calhar estou a dizer mal. Bom, não interessa. Ai não, não, a Coreia do Norte foi no dia 30. Que até foi aquela edição. Já estás, tu vieste a Vaticano com as ideias erradas. Percebes que o avião anda muitas voltas e eu... É, pois. Nós, no ano passado, dois dias antes do Natal, falámos não sobre como é o Natal, se é época comercial, como não é, mas falámos sobre os nossos sonhos, que é muitas vezes um tema associado ao Natal. Hoje, vamos falar sobre outro tema, que também é muitas vezes associado ao Natal, que acontece durante o ano todo, tal como os sonhos, mas é reforçado nesta época, sobretudo ao longo do mês de dezembro. A questão é mesmo... Dá, não é do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, é dar ou não dar, eis a questão. Dar o quê e dar a quem? Estamos a falar de gestos, de solidariedade, de ajuda ao próximo, das pessoas que se cruzam connosco na rua e esticam a mão, damos, não damos, porquê, em que limites, em que termos, as próprias instituições e tal e tal. Eu, que desta vez dificilmente vou mudar a minha perspectiva depois desta emissão, já aconteceu noutros assuntos, ia mudar a minha teoria, a minha perspectiva depois da conversa a três, mas eu que já tenho um esquema que vou explicar mais à frente sobre este assunto, primeiro vou abordar uma frase que eu disse a semana passada, os ouvintes não ouviram porque já tínhamos o microfone desligado, mas depois de nós falarmos sobre o tema da semana passada, foi qual? A ciência interferir na vida humana. Depois de acabarmos o programa, eu disse que já para uma semana depois já estávamos a combinar o tema e eu disse mais ou menos uma coisa assim, que damos, às vezes damos a pessoas que se calhar não precisam, mas depois ficamos com uma consciência pesada se não damos, e a resposta dos dois, quase ao mesmo tempo, foi: eu não fico. Eu não fico com consciência pesada. Porquê é que não ficas, Carlos Bonaparte? Começamos por aí. Eu não fico porque, primeiro, eu não sou de dar presentes quando não sei o que é que dar. Estamos a falar só presentes. Sim. Quando a pessoa pede... E ao mesmo tempo, não sou de dar algo que não sinto que tenha de dar. Não, não fico. Seja em que altura for. Se eu acho que é uma pessoa que não merece, não é? Ou se eu acho que é uma pessoa que está a pedir mais do que... que é devido, que já está a abusar, digamos assim, da confiança. Até pode merecer. Mas só pelo facto de abusar da confiança, também eu peço, ele dá. Ou, por exemplo, imaginemos esta situação. Há uma pessoa que eu ajudo. Porque precisa de ajuda. Depois, sou a precisar, é a pessoa da pensar fresco. E depois volta a precisar de ajuda e volta a contar comigo. Pois já não merece. Da minha parte, já não merece. Pode merecer que ajudem porque até é uma boa pessoa e tal, não fez por mal, mas não me sinto com peso da consciência. Sim, mas o exemplo que eu estava a dar, tu vais na rua e uma pessoa que tu não conheces lá nenhum, que anda aí nas ruas a pedir ajuda, estica a mão ao teu lado a pedir uma moeda, o que é que fazes? Mandou. E sabes lá se não estás a ajudar uma pessoa que realmente precisa? Uma pessoa que realmente precisa, eu vou propor-lhe uma alternativa à moeda. Porque a moeda, eu não sei nada o que é que pode fazer com ela. De alguma coisa que eu lhe dê, posso fazer uma ideia. Se lhe dá um pão, pode ser que ela coma. Também pode ser que seja querido fora, ok. Mas vou partir do princípio que se a pessoa aceita pão é porque quer mesmo comer, ou se aceita uma camisola é porque tem mesmo frio, não é? Agora se a pessoa me diz, ah, então, para pagar contas, há as entidades que ajudam a pagar contas, não é? E há processos judiciais que ajudam à resolução de problemas, nesse aspecto. Quanto à questão de comer, ou seja, de mantimentos, quanto à questão de medicamentos e não sei o quê, eu acho que deve ser... Eu, como membro desta sociedade, ao invés de dar o dinheiro, está bem, queres dar dinheiro, então vamos lá dinheiro. Pode ser para medicamentos, pode ser para drogas, pode ser para o que tu quiseres. Para o vinho. Também. Agora sim, se a pessoa... É uma droga. Acaba por ser, não é? Os alcoólicos são viciados, mas são drogados no álcool, digamos assim. Se a pessoa me explicar, se a pessoa for realmente honesta, ela vai me dizer o que é que precisa. Porque eu vou perguntar o que é que precisa, mas o que é que eu posso ajudar? Dar dinheiro é uma coisa muito vaga, quem é que eu posso ajudar? É como, por exemplo, há uns tempos ouvi uma senhora que ganhou Euromilhões e que decidiu doar parte do que recebeu em instituições. Mas foi aquilo que ela disse. Lá na Antena 1 agora, ouviu? Eu não vou doar dinheiro. Não, eu vou doar aquilo que eles precisarem, mas dinheiro não. Porque eles dinheiro, se não souberem administrar bem, gastam no mal. Enquanto dizem-me o que é que precisam, e eu trago. Então vou mudar a pergunta. Estás na rua e um senhor ou uma senhora qualquer que não conhece só nenhum cruza-se contigo, estica a mão e pede um pão. Já dás? Claro. O teu não dou é firme para o dinheiro. É. Tu não sabes o que é que... Sim, senhor. E o Joaquim? Eu hoje desconfio que não vou falar. Não, só me disse isso, pois o programa era mais uma hora. Não, é pelo seguinte. É que as palavras que o Carlos disse era o que eu ia dizer. Portanto, vou outra vez repetir exatamente o que ele disse. Eu também não dou nada a ninguém. Mas se, por exemplo, me pede um florinho qualquer na rua, ah, que ele está cheio de fome, não sei o quê, e eu pego nele, tem fome, então venho ali ao café, ou o quê, e venho comer uma sopa, não sei o quê. Sim, um pão... Para ele comer. Pois. Agora, dar dinheiro, nunca, jamais, em tempo algum. E... Mas é um bocado... Sim, cadê? E se, por exemplo, o florinho até... meu conhecido e meu amigo, pai, presta-me isto. Eu, com a minha experiência ao longo da vida, fiz isso muitas vezes. Mas comecei a cortar a um, comecei a cortar a outro, porque aquilo tornou-se um sistema e um parasitismo. Porque se, por exemplo, eu ia ter com ele, felizmente eu nunca precisei dessas situações, mas se eu fosse ter com ele, ele virava-me as costas e não me conhecia de lado nenhum. Outra agravante. Quantas e quantas vezes ofereci coisas que precisavam disto e daquilo do outro. E cheguei a constatar que pegavam nessas coisas e iam vendê-las. Era bom, precisava ou não precisava? Não, eu dava... Digam, o que disserem podem dizer que eu que sou muito duro, muito... Não, a experiência da vida não dá. Também era aí que eu ia chegar. Se eu já conheço a pessoa, se já conheço algum historial da pessoa, que já possa fazer uma ideia, sei lá. Mas imaginar que sempre que eu vou ali na rua, aquela pessoa me pede alguma coisa. Eu ajudo uma vez, ajudo duas, mas se vejo que a pessoa também se encosta e que espera que eu passe, porque sabe que eu vou passar, para me pedir alguma coisa. Olha, hoje não tenho. E depois depende, se a pessoa aceita bem que eu não tenho, que pronto, que hoje não posso dar, se calhar eu até... Olha, amigo, eu tenho aqui umas moedinhas, vou-te tomar um café. Algo assim, se a pessoa faz má cara, como quem diz eu, isso não posso ver. Mas fica, a pessoa fica mal disposta, ou toma o tom de voz, ou fica... Está bem, oh, amigo, olha, até te ia dar, isto foi só mesmo para testar, mas até te ia dar e tal, mas já que tens essa mania, então olha, ficas aí. Porque há pessoas honestas, a gente tem que acreditar que há pessoas honestas. Eu não sou a única pessoa honesta neste mundo. Não é? Mas é assim, há pessoas que precisam e que são honestas de igual forma e que... Sei lá, ainda ontem a minha mãe vinha com uma cigana no autocarro. basicamente era uma pessoa perfeitamente normal, educada, e que basicamente andava a pedir, porque ao menos aí algumas pessoas andavam alguma coisa, mas o emprego ninguém lhe dava porque ela era cigana. Ah! Aliás, ela ia no autocarro com a minha mãe, mas entretanto aquele foi o segundo autocarro que ela apanhou, porque o primeiro estava na paragem, fez paragem, mas como o motorista viu que ela era cigana, seguiu, parou, viu que era cigana, no, pronto, ok, no caso, não quero falar nisso, mas já falando, no caso viu que ela era cigana e romena, viu, seguiu em frente. Por acaso, estávamos a falar, ou seja, aquilo que eu digo, há pessoas que precisam e são honestas, e por isso a mulherzinha andava à procura de trabalho mesmo. Só que como ninguém dava, andava a pedir que a menos sempre dava algum dinheiro. Mas pronto. É aquela coisa. Há pessoas que realmente precisam. E eu falei neste caso porque foi um caso de ontem. Há outros casos que eu podia também relatar. Não é? Como também há um que aqui em Vila Nova de Gaia era uma pessoa perfeitamente normal e no Porto era coxo. Não, isso. Há quantos e quantos? Isso é só artista. Eu também já tive um vizinho numa terriola onde eu andava. E o homenzinho fazia ali uma vida normal e tal, com posses, bastante rico. Mas claro, é certo que talvez tivesse ganho esse dinheiro na profissão que ele utilizou. E qual foi? Foi pôr-se lá numa rua principal, com um acordeãozinho a fingir que tocava ali umas coisas, e as moedas caíam umas atrás das outras. E ele levava uma vida de rico. Mas isso ainda... Era a profissão dele, escolheu aquela profissão. Mas isso ainda não estou como outro, porque como quem, embora, sei lá, quem é que é o outro, mas igual é como ele. Sei lá, como é que é dizer? Se eu vou para a rua tocar acordeão e enriquecer à custa disso, não é pedir, é ganhar para o meu trabalho. Não, mas invento muitas vezes uma deficiência que não têm. Sim, se inventarem uma deficiência, outra história. Pois, eu estou a falar que porque... invenções. Porque se a pessoa, se nós vemos que a pessoa realmente é deficiente e não tem nada que possa fazer para angariar dinheiro, há isso muito bem. Agora, por sistema, viu que aquilo, os tais espertalhões, viu que aquilo dava dinheiro e sem trabalho nenhum. Era só que o problema de estar ali às vezes à chuva ou ao sol ou o quê, e lá fazia a férias dele. Mas eu... Com agravante, sem impostos, porque não pagava impostos, passava recibo. Mas isso... Também depende das sós, num dia pode fazer 30 euros e pode ficar 2 dias sem fazer nada. Não. Isso também é recibos verdes, é recibos brancos ou transparentes, sei lá. Hoje é o pior, hoje trabalha-se e chega-se ao fim do mês e não se recebe dinheiro. Ainda vamos lá ver se o salário mínimo não vai ser reduzido, mas já está. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, agora vocês fizeram uma memória. Desculpa lá, só interromper, só para responder ao Carlos. A minha reforma, há muitos anos, é esta parte, que está a reduzir. Aumento, está a estacionar. As taxas cada vez a aumentar. Eu daqui a pouco, da reforma mísera que recebo, que daqui a pouco ainda tenho de lá ir pagar o que eles me dão. Como de quê? Como o quê? Vou para a rua, arranjo uma viola e vou fingir que toque e pronto. Fiz-me. Vai violar. Violar quem? Não, arranja-me uma viola, Eu é que estou a ser violado barbaramente. Mas se pegar num avião e for para a rua, vai violar. Pois. É como tempo... Por exemplo, agora aqui no acordeão, pego aqui no acordeão aqui em casa. Se começar a tocar, o que é que eu estou a fazer? Estou a acordar. Pois. Vizinhos de baixo. Pronto. Vamos falar a sério, que estamos a rir-nos de coisas muito tristes. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, deu uma reportagem, e vocês fizeram lembrar essa história, de uma senhora que andava pelas ruas, já não sei dizer a cidade, e assim muito abaixada. Aquilo era mais corcunda, aquilo tinha as pernas, mas depois o corpo fazia matava a passar o ferro, assim, as costas estavam todas... E quem começou a reparar foi uma equipa de reportagem lá dos Estados Unidos. Começou a reparar nela, porque primeiro ela nunca mostrava a cara e andava sempre assim abaixada e tal. E ainda mais confiaram, ainda mais confiados devem ter ficado. Quando ao final do dia ou ao final da tarde, lá quando é que ela ia embora, ela ainda caminhava muito, sempre abaixada e tal, mas depois apanharam-na, ela entrava num carro, num tipo um Jeep, que tinha vidros escuros, e quando saía de lá já estava uma senhora toda, uma jovem, 20 e tal, 30 anos, toda bonita a andar normalmente e tal. A reportagem apanhou-a, e um dia que chegou lá, apanhou o trajeto contrário, ela a entrar no Jeep. Ela normal. E à noite apanharam-na em restaurantes, tudo normal, não sei o quê. Apanharam-na no Jeep a entrar normal e a sair já toda coitadinha. E foram ter com ela, ela a pensar que ia dar uma esmola, já com o seu disfarce, com o microfone. Olha, nós apanhámos, nós sabemos como é que é a tua vida, porque é que tu continuas aqui? E ela não falou. Ela sempre com o personagem dela, continuou, continuou, foi-se embora e pirou-se deles. Mas sempre com o personagem dela. Pronto, e nunca mais apareceu. Mas ela envergonhada e tal. Agora, há aí duas situações que eu questiono devidamente. Que a primeira é, na teoria é muito lindo dizer que não se dá dinheiro, mas dou um pão, dou sei lá, qualquer coisa. Mas se vocês, situações concretas e imaginando, vocês são num sítio em que não há cafés, não há coisa, o que é que vocês fazem? Nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Então e não ficam com a consciência? Não fico, não, não fico, não. Não fico. A pessoa pode precisar mesmo de dinheiro, o não meu... para usar naquela altura, porque aliás, não há sítio para usar. Aliás, se a pessoa me pedir dinheiro, eu entro que ainda mais depressa acelero. Claro. Se puder, não é? Porque o mais provável é que a pessoa num local daqueles da aflição, se está para ali, sabe-se lá onde é... Nós não estamos propriamente a falar de uma aldeia nem nada do género. Estamos a falar de uma cidade, vá. Estamos a falar de onde mais longe ou mais perto há cafés. Mais longe ou mais perto... Mas imagina que numa determinada situação, já é muito tarde, só é uma da manhã, e a pessoa está ali a pedir, me parece desesperada, tu não dás porque não há sítio para ir buscar comida e também dás dinheiro e ele fica ali na mesma desesperada. Desculpa só, nessa situação é que eu procuro ver se vejo alguém, porque fico a tremer que me seja assaltado. Ah, começa a temer é por si. Não? Por mim. Está bem, mas isso... Se puder, dá-me para correr se puder, porque, vamos lá ver, à uma da manhã, alguém a pedir dinheiro? Mas isso aí desconfianças. Confianças generalizadas também um bocado... Não é. Pode estar o inocente a pagar pelas vossas mentes. Com certeza que sim. Mas também e assim, eu concordo. Uma pessoa não vai estar à uma da manhã a pedir dinheiro para nada. Então e se tiver cheio de fome já não come há uma semana, naquela altura. À uma da manhã. Não é naquela altura, teve o dia todo e não conseguiu nada e à uma da manhã insiste. Oh, não te digo eu. Não te acredites nisso. Está bem, mas pode acontecer, não estou a inventar nada. Pode. Infelizmente, por um lado. Falem que eu vou dar um bocado na navegação. Está bem. Fala. Infelizmente, por um lado. Eu concordo que pode acontecer e acontece certamente muitas situações dessas. Mas. 90%. Não é ha-ha-ha. É. A pessoa está lá desde manhã. Imaginemos. Já tem lá no dia anterior. E tão como vocês, não dá dinheiro, ninguém dá nada. Há pessoas que... Chega ao fim da madrugada, chega ao início da madrugada e ainda está à procura de uma vida, de uma comida. Estás a pensar, pelo momento de hoje, como a tua cabeça funciona. É uma visão utópica. Não sabes amanhã se ainda pensarás da mesma maneira. Não, eu estou a pensar o fazer aquilo ou não fazer. Amanhã pode mudar e eu sair de casa, ir para o meio da rua e começar a viver uma vida dessa de sem abrigo. Porquê? Porque a cabeça levou-me para isso. E por um motivo qualquer, chateei-me ou isto e aquilo. É claro que hoje nem pensar seguir essa situação. Mas a cabeça pode virar. E eu não sei, o dia de amanhã, o que é que... Agora estou a pensar isto. O dia de amanhã pode-me dar outra ideia. Isso é muito contingente, é difícil. Não se pode julgar, não se pode ter pena, porque se calhar. Há situações e situações. Olha, eu, por exemplo, eu já tenho aqui falado várias vezes disto. Tive uma pessoa que trabalhava na Segurança Social e ela era a própria a dizer: os verdadeiros necessitados estavam em casa porque tinham vergonha de ir pedir. Lá está, é o inverso. Há os outros que são os descaramentos, que sem precisar vão cravar daqui, vão cravar acolá, só para se orientarem. Mas infelizmente, os verdadeiros necessitados, que têm uma consciência, esses têm vergonha, não é medo, é vergonha mais de pedir ajuda. É, mas há um caso muito curioso, que nós até, a Antena em particular, acompanhou. Inclusive éramos para realizar com ela uma entrevista, mas depois não realizamos, e já vou explicar porquê. O senhor António, que era um supostamente um pedinte, um sem-abrigo, não é? Ele aceitou inclusive que lhe dessem casa, ou seja, ele ficou na casa de uma senhora, não é? E toda a gente ficou convencida. Toda a gente ficou convencida de que ele. Era realmente um sem-abrigo. É uma pessoa tão triste, olha-se para os olhos dele e vê-se. Mesmo ele. Pronto, contou uma história, não sei quanto, não sei o quê. Houve uma senhora, isto no Facebook, disse: atenção, porque este senhor já foi à Segurança Social e ele está a rejeitar ajudas. Pois muito bem. O homenzinho foi tão pouco inteligente que esperou que fosse o povo a ajudá-lo, não a Segurança Social. E foi à televisão. Até que, na televisão, a polícia identificou-o porque ele já estava a ser procurado por crimes de falsificação de cheques e não sei o quê. E que aquela história de sem-abrigo era uma farsa. Ou seja, ele contou uma história real, realmente dramática. Ele perdeu a família toda num acidente de aviação. Ele sofreu dois assaltos, roubaram-lhe nesses dois assaltos quantias equivalentes a 2,5 milhões de euros. Contou uma história real ou uma história fictícia? Não, ele contou uma história... O princípio foi o real. Não é? Contou uma história, ou seja, realmente ele perdeu, acho que foi 2 milhões ou 1,5 milhão de euros em assaltos à aerobusaria que ele tinha. Quer dizer, ele exagerou, porque ele... Primeiro, ele tinha uma irmã nos Estados Unidos, quando disse que perdeu a família toda. Segundo, ele disse que tinha sido assaltado a 3 aerobusarias, quando só foi a uma, que era a única que ele tinha. E depois, que não tinha quem o ajudasse, não sei quem, não sei quanto. Mas não sei especificamente à procura do quê. Aquilo que ele queria era reaver a casa dele. Porque o banco penhorou a casa. Pronto. E aí foi mesmo porque ele ficou sem nada. Portanto, ficou sem um emprego, ficou sem nada e, portanto, o banco penhorou-lhe a casa, que ele estava a pagar. Ele queria era... só que aquilo que ele queria era ir à televisão para causar sensação. É espetáculo. Só que resultado, o que ele não contava era... O primeiro que ele me contou foi aquilo que já tinha feito pelo caminho, enquanto esteve cá fora, não é? Entre março e julho, que foi basicamente a altura em que ele falsificou cheques, em que tentou subornar polícias, pronto. E andava a ser procurado a conta disso. Essa parte, claro, não me contou, não é? Foi identificado pela polícia e por ser um falso sem-abrigo, porque ele, no fundo, não estava, era a aceitar as ajudas do Estado. Não sei porque, se calhar devia querer lá que o povo quisesse. Ou seja, mas foi tão convincente. Eu, casa, sinceramente, não dava. Casa a uma pessoa. Sinceramente, é assim: se tivesse um anexo onde a pessoa pudesse dormir e não tivesse lá mais nada, se calhar até deixava dormir lá naquela noite. Agora, mas no dia a seguir a pessoa tinha que se arranjar. E depende das circunstâncias em que fosse, mas aceitar uma pessoa em minha casa, dentro da minha casa, dentro dos meus pais, isso não. Podes falar. Eu ainda não fui à segunda questão que ia pôr, mas dentro da primeira vocês estão a levantar aí coisas que eu questiono e pondero. Aqui o senhor Joaquim Pereira estava a dizer que não podemos ter pena porque por causa do se calhar. Eu não sei se é bem assim. Eu dou-lhe um exemplo recente. Eu apanhei um casal à porta de um centro comercial, não vou dizer que é o Rábida Shopping, com uma senhora a passar, isto já à noite, 9 horas da noite, não sei. porque tinha ficado sem gasolina e o seguro não cobria, e depois não havia ninguém, porque por questões de falta de gasolina ninguém a vinha buscar, e queria ir levantar dinheiro à Caixa Geral, acho eu, e não havia ali, não sei quanto, pronto. Nem que fosse 1 ou 2 euros e não sei quanto. O senhor, do tal casal que se cruzaram com a senhora, ouviu, sempre calado, não lhe deu dinheiro, mas estava a procurar ali alternativas. Que havia uma bomba de gasolina mesmo ali ao lado, ou então havia, olhava à volta assim a pensar onde é que estava um multibanco perto, para ela poder levantar dinheiro e tal. Enquanto ela, a mulher do casal, estava a dizer: oh, homem, anda embora, anda que eu tenho que trabalhar, anda, não tinha nada. Anda que eu tenho que trabalhar, anda, estás a ir à corda, anda, a despachá-la porque nem sequer queria conversa com ela, porque não sabia de onde é que ela vinha, não sabia o que é que ela queria, o que era dinheiro, etc. Iam lá, o fim da conversa não ouvi, mas lá se entendeu alguma coisa, porque a senhora dirigiu-se, já não se dirigiu para o carro, foi para um lado qualquer. E ao vir embora, diziam para ela: eu quero ver um dia que sejas tu a precisar de ajuda, também vais gostar que os outros reajam assim. Essa história de não ter pena porque se calhar lalala, é claro que a gente incita atenção, sempre porque não sabemos se a pessoa precisa ou não. E virar as costas a quem precisa, não sei se é coisa bonita. É assim, eu não sei o que é que ele fez. Se lhe deu dinheiro. Eu não ouvi. Não, dinheiro não deu, não ficou a mão. Exato, mas era que eu ia chegar, ou seja, o homem procurou alternativas que não passaram por dar dinheiro. Ele procurou alternativas, não é? Como é que ela se podia desenrascar sem. Exatamente, ou seja, como é que, sendo realmente verdade, como é que ele podia. Mas eu não estou a falar disso, eu estou a falar do outro lado, do lado dela, nem embora, não falas com essa gente. Mas isso é estupidez. E ele disse. Mas não é. Que estupidez. Então, estupidez é a maioria das pessoas, que a maioria é isso que faz. É? Nem sequer falta, anda embora, isso, não, não, não sei, não sei, não tenho. Não, que, nós que somos um país tão estupidamente hospitaleiro e solidário. Mas sabes que a maioria das pessoas é assim que reage. Aquilo que te aconteceu, por exemplo, numa estação de comboio, que é. Oh, deu-me 1 euro ou 2, é o que me falta para eu ir para a terra e não sei o quê. Nunca te aconteceu isso? Não. É o que me falta para ir para a terra? Para ir comprar o bilhete do comboio. Ah, não. Pensei que era ir para a terra e ir para o cemitério. Não, para. Oh, agora sabes. Posso vir para ir para a terra? Não, terra. Está na estação do comboio. Claro, é para. Onde é caminhonete? Ah, isso já. Só falaram para o bilhete. Para o bilhete. Não foi comboio, mas caminhonete de outra forma. Enfim, isso é outra vigarice. Okay. Claro. É que este mundo. Eu não estou a dizer que não há vigarice, ainda há bocado dei exemplo de vigarice. Como é que uma pessoa. Como se sabe que o portuguesinho é um amigo de dar, então os vigaristas aproveitam. São amigos de receber. São amigos de receber. E então inventam uma e mais outra e umas histórias e não sei quê para a pessoa de pomba. E eles fazem assim a férias, porque tu dás-lhe e vais-te embora. E ele vai ter com outro. Exatamente. Oh, isso é só me falta 1 euro, não sei o quê. Depois vai ter com outro. E às vezes até 3 euros. Aqui. E concordo, nessa conforme ele vê a cara da pessoa de que é capaz de dar. Pois. E eu pergunto, são todos assim? Não, mas a sabe? Como é que pode afirmar que não se pode ter pena? Sabe lá se a pessoa precisa mesmo e você acabou de virar as costas de alguém que precisava. Não se pode falar é toda coisa, a gente assim. Ou é. Vou falar de uma coisa que não gosto. É um bocadinho político, sem ser. Há um fulaninho que é candidato para governar. 3 milhões de pessoas ali a dar. E tu, que sabes muito bem que não é possível aquilo que ele. Blalalala, e tu vais atrás dele. Ora, se nós sabemos que em todas as bases este mundo está feito de vigaristas e de ladrões, enfim, como é que a gente pode acreditar no mundo destes? Podemos ter pena de alguém? Lá está, eu não era bem esta orientação que queria, mas era isto. As minorias. As minorias estão sempre lixadas. As pessoas que vão por um caminho, pensam que aquilo que realmente está lixada porque as maiorias que se julgam inteligentes põem-nos nas misérias que estamos. É só isso que eu digo. As minorias pagam sempre. E neste caso, os que realmente necessitam e que andam a pedir porque precisam. E será que são a minoria? São. É. Será? São. Será? Seguramente que são. Eu não tenho tanta segurança. Seguramente segurança que são. Em relação a isso. As pessoas que realmente precisam seguramente que são uma minoria. Pode ser uma grande percentagem, mas não deixa de ser uma minoria. Ou seja, tu se calhar das... ou seja, dos 100% de pessoas que encontras nos centros de empregos, se calhar apenas 30% precisam. Realmente precisam. E, desculpa lá interromper, falar nos centros de emprego. Vão lá, olha, há aqui este serviço assim, assim, assim, assim. Ah, mas eu, isso eu não quero. Eu vou fazer esse serviço. Isso é que era bom. E vai-se embora. Não querem trabalho. Quem realmente precisa? Querem um emprego que não puxe muito pelo cabedal. Quem realmente precisa? Mas se a pessoa precisa, nem que seja a desentupir carnes, ou seja a fazer o que for. Ah pá, uma pessoa se precisa, tem de se agarrar a qualquer coisa. A única coisa que eu existe. Isso não quer. Olha, eu, por exemplo, lá no sítio onde moro, por causa dessas porcarias dos rendimentos mínimos e mais não sei o quê, não sei o que mais. Chegam ali, o que é? Só isso? E eu recebo coisa e não preciso trabalhar. Recebo mais sem trabalhar. Então, mas assim, é aquela velha história. Eu lembro-me, sei lá. Agora eu pedi-me no que ia dizer. Desculpa. Não, há... desculpa. Eu ia dizer uma coisa à conta disto e depois perdi-me. Ah, se nós... Ah, era isso que eu ia dizer. Ou seja, muitas vezes as pessoas... Já está, vão para o centro de emprego. Eu lembro de uma vez, esta ficou marcada. Eu lembro de uma vez que fui... pronto, fui... Foi uma entrevista de emprego. Fui já para o centro de emprego e tal, lá fui. Era algo que eu podia fazer. Pronto, o facto de lá da PT Comunicações não ter aceito, não aceitava pessoas com deficiência, isso é outra história. Não conto aqui por acaso. Mas aquilo que me ficou marcado foi de todas essas pessoas que foram a essa entrevista, ou seja, todas estavam inscritas no centro de emprego, todas deviam ir, estava uma sala cheia. De todas as pessoas que foram, ficaram apenas duas. Eu e uma senhora. Quando eu disse, bem, quem não se vê interessado, não sei o que tal, pode levantar-se. Foi só fiquei eu e uma pessoa. E a senhora que ficou para perguntar, olha, desculpe, sabe-me dizer se eu rejeitar o emprego, espero que o subsídio de desemprego. Ou espero que o RSI. E o senhor disse, olha, não sei se tem que ir lá em baixo e tal, não sei o que, para ver. Ah, está bem, então eu vou lá em baixo e olha, se eu vi que perco, posso voltar a subir? Isto. Nuno, tu, eu já tenho repetido, tu és um bom coração, só vês o bem e não sei o quê. Não vejo. Eu acabei de já admitir aqui que há vigaristas e para essa gente não... Mas eu estou a tentar-vos fazer acordar. Mas há mais. É que não sei se há mais. Como é que vocês já fizeram um estudo sobre já, isso? Já, sim, já, já. Olha, e a qualquer dia mostro. Olha, há uma coisa muito simples. Estamos a falar de um país chamado Portugal. Isto é dado suficiente, nem é preciso mais estudo nenhum para perceber que há mais vigaristas do que pessoas honestas. Depende dos contextos, depende da época, depende de onde estás. Estamos no presente, estamos numa cidade, mas mesmo se formos para a aldeia também já vai sendo cada vez mais assim. Nas aldeias talvez ainda haja mais honestos do que vigaristas. Talvez, porque como são poucos não podem ser vigaristas porque são logo descobertos. Mas nas cidades, Porto, Gaia, e estão em Gaia aqui na cima que é a terceira ou quarta maior cidade, não é? Maior em termos de população. Sim, maior em termos de população. Temos mais gente que o Porto. Sei lá, quer dizer, isto aqui é daquelas coisas... Sim, mas cá está, Gaia, Porto, Lisboa, Amadora, Coimbra... Sei lá, estas cidades, onde há... Quer dizer, Aveiro, tem que haver, há mais vigarismo, não pode haver pessoas honestas. Oh, caros. Aliás, não pode haver. Não pode haver, ninguém. Não pode haver maior parte de pessoas honestas, é impossível. Eu vou-te dizer uma coisa. Isso era no antigamente, porque presentemente, só naquelas aldeias, mesmo isoladas, que são só meia dúzia de velhotes que vivem ali, aquelas aldeias que começaram a ter um bocadinho mais de população de imigrantes, essas mesmas aldeias também têm imigrantes, claro. E já entrou aí a vigarice e a ladruagem. Antigamente dizia-se, nem é preciso fechar as portas estão sempre abertas. Ora, faz isso hoje, sem carabongo. Epá, coisa alastrou. É o que dá dinheiro, é isso. É vigarista, é ladruagem e manada. Eu parei um quarto de hora, disse que ia levantar duas questões, agora vou levantar a segunda. Mais do que indo ao início dar ou não dar, eis a questão. Mais do que a dúvida, vou centrar-me na questão da solidariedade, já que estamos no Natal e não sei quantas. Para mim, isso é conversa. Para mim, ser solidário e ajudar os outros é o ano todo, não é só chegar no Natal. Bom, vocês já disseram aí, acho que até disseram os dois, não concordaram com o diretamente, mas eu analisando aqui a 2 km, acho que os dois concordam. A tua sorte, esta é de 2 km, não, já tinha... Não, já tinha levado 2 sorte na... Não é só 2, já estamos decapitado. Já era logo. Vocês concordaram aí, indiretamente, que vamos ajudar alguém que depois, se for eu a pedir, ele, como é que é, põe-se ao fresco, não é? Sim. O quê? Vocês só ajudam pelos outros amigos a ajudarem? Não. Eu vou ajudar alguém que depois se precisar de ajudar. Não, mas espera uma coisa, A questão não foi... Eu fui por aí. Mas houve uma coisa. A questão não é essa. A questão é, se a pessoa é justa contigo, ou seja, imagina este cenário. Eu há uns tempos perguntei-te se me podias trazer uma... Aliás, se sabias onde é que se comprava uma webcam e não sei o quê, e depois se sabias onde é que se comprava... Em português, uma câmara para computadores. Webcam. Webcam é um cão. Câmara web. Eu não sei nada de inglês. Pronto, webcam é um cão que está na internet. É webcam. Webcam. Pronto, e então? Pronto, então, e onde é que se compra, não sei o quê, pá, e depois eu não sabia o que é que era preciso. Não sabia que era preciso luz, não sei o quê e tal. Mano, aliás, eu nem sequer perguntei, olha, se sabes onde é que se pode comprar? Não, isso aí. Eu próprio no dia a seguir ia esperar com a minha mãe e tal. Aliás, até já tinha falado e tal, para comprar um candeeiro. Aqui para arranjar uma luz para aqui. Resultado, segunda-feira, aparece-me aqui com uma câmara web. Quando eu te pergunto, quando eu falei isso no domingo. E na terça-feira a seguir, aparece-me aqui com um candeeiro. Porquê? Porque sabes que eu sou uma pessoa honesta, sabes que se eu não ajudar, ou seja, pronto, tu ajudaste porque podias, por uma parte, e por outra, também sabes. Mas eu não te ajudei à espera que tu também me ajudasses. Pois não, porque, é assim, não me ajudaste, espera que... Agora diz-me uma coisa. Se tu sabes, se tu já precisaste de mim e eu te falhei porque quis, vais ter o mesmo ânimo para ajudar, vais ter o mesmo gosto, a mesma dedicação para ajudar? A questão é essa, o que eu quis dizer foi isso, é... Tu sabes que se eu só não faço o que não posso, que se eu puder, faço. Nem é preciso que tu me peças. Não é? Assim como tu comigo. Agora, se soubesse que eu me encosto, olha, papá, tenho que ver isso, não sei o quê, tal. Isso é por sistema. É claro, chegas a um outro. Vou atrás de uma pessoa que também não me ajuda. Quando eu preciso, vou estar aqui a sair da minha casa. Tomar aqui as minhas coisas, não sei o quê. Não, que é isso. A gasolina está cara. Quando se há amizade e se ajuda, quer dizer, se faz o jeito, tudo bem. Agora, se quando precisa, precisava de ir ali, mas agora não posso, tenho que fazer isto. E a pessoa, eu também não posso porque também tenho de ir ali ou lá. Era pó. Uma pessoa tem sempre uma volta a dar para ir procurar resolver o problema do amigo. Agora, se... Não, o mesmo que seja, sei lá, duas pessoas que até não se conhecem muito bem, mas pronto, sabem que podem contar uma com a outra. Eu tenho um caso assim. Mas quando são, e eu tenho a experiência disso, quando são pessoas que são pseudo-amigas e que só sacam... São amigas delas próprias. Amigas do meu. Não, é? Não são minhas amigas, são amigas do meu. Ora, isso... Ué. Outra questão que eu falei no início, já percebi, mas pronto, eu continuo a achar que a gente ajuda por ajudar, mas já, claro. Já percebi também, mas o outro lado também mostra que não merece, vá na sarva volta e está logo. Ou mudas a tua personalidade, ou então comigo, nunca mais. Instituições. O Natal você faz mal à tosse. É, tosse. É este tempo que está a chover. Carlos, liga-te para casa a pedir dinheiro para uma cadeirinha de rodas para ajudar, não sei o quê. Nada. Nada, vou explicar porquê. Vou falar aqui um caso que, até para ser sincero, não sei se posso falar, mas eu vou falar mesmo. Quem for ao site, Gesto Solidário, não é Gesto Solidário. Compra Solidário. Não, Gesto Solidário. É Gesto Solidário, é. Quem for ao site da Gesto Solidário vai encontrar a minha fotografia e um breve resumo daquilo que eu sou. Porque basicamente eu fui a essa instituição pedir ajuda. É certo que já uma vez, em 3 anos, me chegou aqui um saco de compras. Uma vez, em 3 anos. Mas também já me chegou uma chamada da Polícia Judiciária, porque andava a investigar precisamente essa associação. Eu, há uns anos... Investigar como? É investigar as vigarices. Porque eles estavam a pedir muito dinheiro e a realização de poucas coisas. Estavam a obter muito... Exato. Pronto. Segundo... Podiam pedir muito e obter pouco. Não. Eles estavam a obter bastante dinheiro. Sim. E não só dinheiro, as empresas estavam a doar coisas e elas não estavam a ser entregues às pessoas. Bota para o bolso. Sim. Pronto. Segunda coisa. Há muitos anos, eu precisava de uma... Eu agora não sei se era de uma prótese, se era do transplante. Era do transplante. E houve uma pessoa que pertencia a uma associação que disse, olha, vamos angariar dinheiro para ele. A minha mãe e todas as pessoas que nos conheciam quiseram ajudar-nos. Atenção, isto já há 25 anos. As pessoas que nos quiseram ajudar, 25 ou 26, enfim. Pois, foi há 26, porque eu tirei o olho quando tinha 10 anos, portanto foi há 20, no mínimo há 26 anos. Bem, isto lá se conseguiu, o dinheiro, não sei o quê e tal, hein? E o dinheiro? Onde é que ele está? Eu não vejo dos dois olhos, ainda que sejam cores. Se calhar por causa dessa operação, que não foi feita. Se calhar se as pessoas tivessem sido honestas, eu tinha conseguido, não é? Eu tinha conseguido. Ou seja, eu dos dois casos, que, digamos, dos dois casos que apanhei, não é? Em que eu precisei, foi fraude. Eu lembro de uma vez também uma história... que foi fraude. Não, pronto, não foi fraude, não foi parcialmente, porque também fizeram muitas promessas e não sei o quê e tal, e coisas que eles podiam cumprir e tal, nunca fizeram. Também me lembro de uma vez que foi à conta da... Foi lá de uma religião destas igrejas, não sei o quê e tal, que foram, eles foram lá à casa, não sei o quê, que iam arranjar, que me iam pagar um tanto por mês. Até chegou a estar em causa a abertura de um quarto canal, que era um canal especificamente... Pronto, era um canal religioso, mas tinha uma particularidade. Ele ia-me dar dinheiro. Não é? Eu ia ser pago para transmitir aqueles programas. Quarto canal na rádio, explique-se. Pois, na rádio não é. Esteve em cima da mesa essa possibilidade. Ou seja, em que havia ali muito... Ia ganhar dinheiro. E a fonte de rendimento ia ser esse quarto canal... e portanto eu com esse dinheiro não estava a implicar nem direitos autorais, nem outros locutores, portanto era uma coisa que eu podia fazer por minha própria conta, e pronto, mas resultado, claro, mais uma vez nada aconteceu, ou praticamente nada aconteceu, não é? A única coisa que aconteceu foi eu ir lá à igreja assistir a uma missa para saber como é que eu era, mas fora isso, nada, não é? Quer dizer, é certo, há pessoas que ajudam, mas a melhor forma de nós conseguirmos, sei lá, é certo que as instituições devem, eu acho que as instituições, ainda bem que elas existem, porque são instituições específicas. A Associação de Apoio à Vítima apoia em questões jurídicas. A Associação de Cegos e Ambulivos de Portugal apoia pessoas com deficiência visual, cegos totais ou parciais, ou seja, ou de baixa, ou ambulivos, né, que são pessoas que veem pouco, ou cegos totais, que é o meu caso. Totais não, que eu dá uma vez vejo bem, graças a Deus, não acredito nele, mas pronto. E então, é assim, essas organizações ainda bem que existem. Eu tenho muitas dúvidas sobre as instituições que ajudam. Ou, por exemplo, o Banco Alimentar é uma associação que ajuda com meios alimentares. Eu tenho muitas dúvidas sobre as associações que surgem. Ah, então a Associação Solidária. Solidária. Mas em que área é que a pessoa ajuda? É muito difícil. É muito difícil. Porque agora vou eu entrar no vosso esquema. Falaste do Banco Alimentar, que eu por acaso até já me esqueci de falar nisso. E essa é uma instituição que eu não ajudo. Repare, eu vou dizer que nem toda a gente é hora de que o bom coração não sei o quê. Porque eu não sei para onde é que vai a comida. Porque depois não me dão provas, evidências, dizer isto vai assim, assim, assim. Até porque já tenho, isto também são relatos, de pessoas que já ajudaram e depois viram que a comida ia para sítios e para pessoas que não se precisava. Daí eu não... Estás a ver como tu chegas lá. Eu chego. Custa um bocadinho, mas bom, vais onde nós... Não é queremos, onde nós vivemos. Nesse caso concreto, no Banco Alimentar contra a Fome não via dar saco. E os outros casos? Mas houve uma coisa. Mas neste coisa. Caso eu já tenho exemplos de que... Mas houve uma coisa. Que vai para o sítio. Porquê que o Banco Alimentar... Porquê que o Banco Alimentar tem, digamos assim, o sucesso que tem? Não é por publicidade. É porque, na maior parte dos casos, as pessoas são realmente ajudadas. Eu não digo que haja casos em que as coisas não acontecem, que não há interesses. Mas como é que tu... Se ao bocado sabias que a maior parte das pessoas são migaristas, como é que sabes que aí a maior parte dos casos as pessoas são ajudadas? Porque se não fosse esse o caso, uma instituição que tem tanto reconhecimento... Já estava a ser investigada há muito tempo. Ah, depende. Depende de quem manda isso. Depende de quem anda por trás. Estão por trás dessas situações. Isso é como é. Olha, uma coisa. Certo que eles dão muitas coisas. Mas será que dão às pessoas realmente necessitadas? É esse o caso. Saber de casos que dão a pessoas que não precisavam. Não estou a dizer que é para o bolso deles, de quem organiza, mas depois davam a quem... Por exemplo, eu passo ali muitas vezes na AMI. E eu vou especificar um dia em Coimbrões. Antigos bombeiros de Coimbrões. Junto ao estúdio número 1. Eu vejo carros, não é topo de gama, mas bons carros, com planilhas, casacos de peles, a buscar carradas e carradas. São emprestados. É tudo emprestado. O carro, o casaco, as sapatas, os brincos, a maquilhagem. Eu te digo sinceramente, eu sou como o Santo Tomé. Vê para quê? É o Santo Tomé, não é? Ver para crer. Eu tornei-me um incrédulo. Não acredito em nada do ser humano. Respondendo ao que eu pergunto ao Carlos, instituição liga-lhe para casa. O que é que faz? Não é o caso. É aqui o Joaquim. Eu sei que a tosse já respondeu, mas eu gostava de ouvir palavras. Eu, se me telefonassem para casa, ainda bem que telefonaram para aqui, eu também precisava. Os senhores arranjam-me para aqui, que eu também vivo aqui na miséria. E os senhores... E damos manguitos. Eu sei. Claro que não posso... Não tenho dados, nem tenho coisas. Mas uma pessoa sempre ouve-se a queixar sobre aquelas. Claro. E eu tive uma pessoa que não tinha desempregada, não tinha rendimentos nenhum. Foi procurar ajuda. Manguitos. Porquê é que eles não analisaram, não foi lá uma assistente social a analisar que ela precisamente não tinha possibilidade, não tinha nada? E porquê é que não a ajudaram? Mas mesmo o assistente social, você não há bocado falou das pessoas que têm ajuda, por exemplo, da Santa Casa de Misericórdia, ou que têm direito aos rendimentos, aqui não está tudo provado segundo leis. Há documentos, há pessoas a analisar não sei o quê. Só que maneiras de enganar também há muitas. E as pessoas que estão a analisar também não estão a ser compradas? Depende. Ai, lá está, depende. Não estava aí por aí, mas pronto. Há todo um jogo. Agora assim. Para os amigos, conhecidos e primos dos amigos. É como os gajos de governo. Tanta coisa, falta de dinheiro, é só meter ministros e isto e aquilo e outro. Para irem sacar o nosso dinheiro. E quem é que entra para lá? Olha, aquele é cunhado do fulaninho. Aquele é primo, aquele é sobrinho, aquele é não sei o quê. Por aí. Eu acho que aí é... Claro, figuras grandes. Acho que aí é talvez as poucas regras que não há exceção. Não há ninguém honesto. Nada. Desde o tempo a Henriques. Que será ou não será... Este país foi sempre um país de ladrões e vigaristas. Não é nada. Os homens que andaram cá, sem ser os lusitanos, quem vinha por aí fora eram ladrões e assassinos, que vinham ocupar isto e não sei o quê. Os romanos foi de outra maneira que nos deixaram muita coisa, que agora ainda estão de pé. ao lado de outras coisas mais modernas que já foram okay. abaixo, mas eram ocupadores, mas faziam coisas. Agora os outros vinham pilhar. Ora, o que restou cá, depois faziam filhos cá e não sei o quê, os genes já vinham ali e nós vemos uma América. O que é que acontece na América? Quem é que fugia para a América? Eram os trabalhadores, eram os que iam para lá para se orientar. Epá, isto é, nós Portugal somos uma mistura, que portugueses, é uma raça que não existe. Somos uma mescla. Eu já disse isto atrás, mas isto... Mas isto aí... O Carlos ia... Parece-se uma mescla, ai, o que é que vai ser aqui? O Carlos ia falar... Não, é assim... há algumas... Atenção, que eu estou a falar de instituições em que eu ainda tenho alguma confiança e algumas em que eu não tenho confiança nenhuma. Ou seja, quando há uma instituição, é aquilo que eu disse há pouco, não é? Nós também podemos um dia, por exemplo, já aconteceu, agora vou falar na Roménia, mas no mau sentido, ou nos romanos que há aqui em Portugal, já há pessoas que receberam roupa e não sei o quê, e depois foram meter essa roupa fora. A minha mulher, desculpa interromper, está sempre, olha isso, podes pôr naqueles coisas, ou a florinha leva para dar aquilo. E muitas vezes, pela sorrapa, ponho eu ao lixo, que assim sei de certeza que foi para o lixo. Porque se eu vou dar tudo cheio de coisa, para saber que aquilo que vai para o lixo... Então deixem-me ouvir a vossa opinião. Uma coisa que surgiu mesmo esta semana. Na quarta-feira, estava eu com uma familiar minha, uma tia minha, que comentou que, por acaso, na minha casa antiga, onde eu morava, agora estão lá dois ou três sacos, ou quatro, não sei, de roupa, mas praticamente nova, que outra familiar tinha comprado e não chegou a usar, e estão ali encostados. Já me deram a sugestão de eu pegar nos sacos e entregar uma aldeia SOS, que há ali em França, não sei o quê. Faço ou não faço isso? O que é que vocês fazem? Olha, eu acho que aí podes fazer. É, vocês dão autorização. Não, eu explico. Já agora queria ouvir. Os sacos. Com a roupa. E a roupa... Alguma nova, dizes tu? Não é alguma, é tudo praticamente novo. Então pegas nisso e vais vender. Pronto, está bem. Não é, ires vender para a feira. Há certas casas que compram assim roupa usada e não sei o quê. E porquê é que em vez de meter dinheiro para o meu bolso não vou dar aldeia? A quem? Assim, a quem? Eu acabei de dar o exemplo. Há aldeia para os... Pensarem aos amigos deles, é? Para dar aos amigos... E para os governantes se orientarem a eles. É, porque... E se eles eram mesmo pessoas que precisam? É sim. Aquela roupa toda foleira, toda rota, então não sei o quê. Ah, isso é para só, dar. Só se dá a roupa velha, está bem. Ah, pois sei. Se a roupa for nova, não sei. Não, é sim. Eu nesse aspecto discordo completamente. Porquê? Eu depois é fechado. Eu conto uma história. Porque sim. Já estive na PIDE muitas vezes e não quero ir outra vez. Ah, eu já acho que já não existe. Acho eu. Não quer? Ah, não existe, mas já mudou de nome. Mudou foi de nome, está bem. Cara, aí discordas? Eu ia dizer uma coisa, mas é feio. Aí discordas? Aí discordo e vou explicar porquê. Neste caso, é assim, uma coisa é nós gastarmos dinheiro em vão. Outra coisa é aproveitarmos uma situação para ganharmos dinheiro quando podemos ajudar os outros. Ou seja, se eu o único que vou gastar é 1 ou 2 euros de gasolina... Não é? Mas esse 1 ou 2 euros de gasolina, não me faz diferença ao fim do mês. Sim. E segundo, pode ser que esse 1 ou 2 euros faça toda a diferença para alguém. No caso, é assim, se eu gastar dinheiro, para, não. Agora, ou eu doar as minhas coisas, aquelas das quais me vou desfazer, para dar, olha, já não preciso disto, vou dar, não. Isso não. Dou, mas a quem sei que vai precisar. A quem sei que realmente lhe vai fazer falta. Porque, é a mesma coisa. Não é difícil. Há sempre uma mãe que tem um bebê que nós até conhecemos e que o bebê está a crescer. Olha, tem aqui, sei lá. Quando ele está quase a fazer 5 anos. Quando ele fizer 5, 6 anos, está aqui esta roupinha para ele e não sei o quê. Ou alguém que... Pronto, nem que seja porque gosta muito de uma certa coisa e nós até temos ali e vamos fazer e tal. Olha, estamos lá. Pronto. Mais vale isso do que... Agora, se nós encontramos roupa, ou não sei o quê, ou encontramos alguma coisa que sabemos que pode fazer falta a alguém, temos uma hipótese, que é enriquecer com ela. Ou temos outra, que é, bem, já que isto não me pertencia, eu não vou tirar partido daquilo que não me pertence. Exatamente. Portanto, entre isso e doar, vou aproveitar e vou doar. Até porque não há problema. Eu não é por ser boa ou má ação, mas a minha honestidade há de me valer de alguma coisa. Ora, Acaba. Ou seja, se isto não me pertencia, também não há de me pertencer o lucro que isto der. Seja a quem for. Porque o que tiver que ser meu, vai ser meu. Não é? E se não tiver que ser meu, eu vou ganhar aquele dinheiro, vou perdê-lo, vou ser assaltado, vou gastar não sei como. O que tiver que ser meu, vai ser meu. Não preciso estar afligido, já que posso ajudar outras pessoas. É certo que o mais provável, se calhar, é que aquela associação não vá dar a grande ajuda. Mas é o mais provável, não é certo. Se calhar até pode ser que dê. Não é? Agora, eu gastar dinheiro, não. Ou era das minhas coisas, não. Agora, se aquilo não me pertencia... Isto está encostado. Então vou aproveitar e vou dar a quem possível... A instituição mais credível que eu conheça. Ora bem. Ou a menos dúbia. Aquela do qual tinha menos conhecimento. Falámos aqui de roupas e a coisa existente. Eu, desde muito novo, eu e a minha mulher, claro, que as crianças, nós compramos roupa para as crianças, mas as crianças vão crescendo. Ora, quando essas roupas já não serviam ao meu filho, eu tinha sempre um amigo ou não sei quê, que tinha uma criança que tinha nascido há pouco tempo, assim, e eu passava-lhes a roupa para essas pessoas, que muitas vezes também podiam não precisar. Mas dava sempre jeito. Para deitar aquilo fora, mais vão dar. Pois. Mais vão dar. E ainda hoje continua a ser a política lá de casa. Roupa que está boa, em boas condições, para as crianças vestirem, conforme as nossas vão crescendo, isso vai passando. Por exemplo, roupa de adultos já não acontece. Porque eu, graças a Deus, sou o teu. E a minha mulher chateia-se comigo, eu não sou vaidoso. Eu o que quero é roupa que me proteja ou do frio ou que para não andar nu. Quero saber se está assim ou se está assado. Eu não ando aqui para agradar a ninguém. Exatamente. Não ando a fazer más figuras de ações. Lá o facto de andar com o cabelo mais comprido, com a barba por fazer. Isso é cá comigo. Agora, roupas. Eu quando vou dar uma roupa, que cara é que eu tenho? Uma roupa, se eu já não a visto. Que acho que a roupa que não está em condições. Vou dar a quem? Por exemplo, eu tenho imensas camisolas. E quando vejo aquelas que já não estou a gostar delas, também tenho pessoas a quem dar essas camisolas. Agora, dar para instituições ao meu amigo. Nunca estou preto. Nunca na vida. Nós estamos aqui há quatro. É o que eu digo. Se me pertence, não é instituições que eu dou. É como eu. Se não me pertence, já que não me pertence, pois muito bem. Também não tenho que me preocupar, porque também não vou ganhar nada, mas também não vou perder nada. E quanto muito, só fica de consciência tranquila, ou a não ser que eu conheça alguém que precisa. Ah, está, mas quando não conheces, que é o meu caso. Mas quando não conheço. Quando é culpa de adultos, eu assim conhecer mesmo, não conheço uma pessoa que esteja assim a precisar, que anda aí só de cuecas. Pronto. Mas pego, se tenho como, não é? Então, pois pego e levo a roupa a uma associação o mais credível que eu conhecer, ou o menos descrível que eu conhecer. Ou mais dentro do contexto que conhecer. Claro, tem que ser, mas dentro do contexto, portanto, sei lá, imagina, tu podes conhecer duas ou três instituições que dão em roupa e que sejam mais ou menos perto uma da outra. Tu vais escolher... Não, nestes casos, eu sou essa. Bom... Tu vais escolher aquela... Quase uma hora depois vou eu finalmente definir e de desvendar que vocês estão ansiosos, não é? Eu vi-vos aí a tremer todos, claro, e não sei o quê. Qual é a minha perspectiva disto e que continua após esta hora de conversa? Costuma-se dizer em casos de tribunal, há pessoas que apoiam essa teoria, outras que não. Eu apoio que é. Mas, em caso de justiça, mais vale um culpado andar cá fora do que um inocente estar na cadeia. Certo? Certo. Às vezes. Mas, não é, para mim, tenho essa teoria. Quando uma pessoa até pode, nós não sabemos bem, a justiça não definiu se ele é culpado e está cá, sim, fora, sim, do que andar a prender alguém que não fez nada, que está inocente. Sim, sim, sim. E entre uma e outra, claro que nenhuma das duas é boa, mas entre uma e outra eu prefiro que esteja um culpado cá fora do que um inocente já preso. Sim, sim, sim, sim. Isto para dizer o quê? Não vou dizer que na maioria das vezes quando me cruzo com alguém que dou uma moeda ou duas, porque também apanham-me, que eu sou, desde os tempos da primária, sou uns bolsos vazios, quase nunca ando com dinheiro. Mas se tiver, quase, não é quase sempre, ultimamente, desde que tenho esta perspectiva, ajudo, porque eu nunca sei se estou a virar costas, e daí eu ter insistido ao bocado nessa pergunta, eu nunca sei se vou estar a virar costas a alguém que realmente precisa, e aí não é bonito. Tal como eu não sei se estou a ajudar alguém que está a ser um bigarista. Também está certo. Mas entre o ou, eu prefiro o ou de ajudar mesmo quem não precisa, porque não sei. Olha, Deus, quem está, realmente está lá em cima à nossa espera, eu, quando lá chegar, eu tenho as portas escancaradas para eu entrar, porque são mais as ações boas. Não é andar a bater no peito, são mais as ações boas do que as más que fiz. Tenho dito. Eu tenho uma ideia, digamos assim, que é, eu acho que quem realmente precisa, não vai andar na rua a pedir um euro. É o que tu achas, lá está, nunca sabes. Ou se pede um euro, se lhe é perguntado para quê, a pessoa vai saber responder. Não é? É assim... Eu sei que é um bocado complicado, agora assim, se o senhor não me responde, eu não vou dar dinheiro nenhum. Se o senhor me responde o que é que precisa, eu se calhar posso ajudar-lhe alguma coisa. Dinheiro não dou. Mas se calhar, e se a pessoa realmente precisar, a pessoa vai, não é? Agora... Ah, claro que há caso, isto para acabar. Se eu posso ter dinheiro no bolso, mas se precisar da moeda 2 minutos depois, não vou dar, não é? Mas, cá está. É só para completar. Eu já faço diferente. Se eu vi que a pessoa me pede, sei lá, alguma coisa para comer, aliás, se a pessoa me pede dinheiro, a pessoa até me explica para que é que é. Não é? E eu posso, se souber que posso, lá, imaginemos que eu vou, sei lá, quero comprar alguma coisa, não é? Com 1 ou 2 euros também não é nada de vida ou de morte. Se eu, sei lá, 2 euros, porque eu até ia sair de casa e ia comprar ali uma garrafa daquelas de sumo que eu gosto e não sei o que e tal, pronto, ou porque eu vou carregar a senha e não sei o que para amanhã, não, eu sei que a pessoa precisa. Era capaz de sair de casa, dirigir-me para o local da senha, pelo caminho encontrar uma pessoa que realmente precisa, dar meia volta e comer lá café e voltar para casa. Amanhã carregava a senha. Porque, no sentido de que o que tiver meu, o que tiver que ser meu, vai ser meu. Não vale de nada proteger em demasia uma coisa que não tem que ser demasiadamente protegida. Não é? E tem-me valido muito. Eu com esta filosofia, não sei como, de muito pouco, não só tenho tido muito, como tenho tido cada vez mais. Quer dizer, é daquelas coisas, e sempre honestamente, mas cá está, nunca tenho, como é que te explicar? Eu sou capaz de abdicar, nós aqui há uns tempos falamos disso, alguém precisa de ir, não sei o quê e tal, vais dormir, não sei o quê. Saber que realmente dormir não vai fazer diferença para logo à noite? Foi no altruísmo. Pronto. Contra o egoísmo. Pronto. Já vai. Se eu perguntar, se realmente precisar, pronto, se eu não precisar, se a pessoa realmente precisa, e eu até sou capaz de abdicar das minhas horas de sono, se aguentar, não é? E se fico para dormir mais tarde, é a mesma coisa. Se eu vi que posso carregar a senha mais tarde, não é? Nem que depois eu chegue a casa... É o ceder a algo que não é urgente. Ou pergunto ali ao vizinho, olha, pode emprestar ali um euro ou dois que eu depois dou amanhã, não sei o quê, que é um sonho que eu tenho mais confiança, que ele não vai, sabe que eu sou honesto, ou sempre, para carregar a senha, eu estava na ideia que tinha aqui 2 euros, mas olha, por isso não tenho, e amanhã é que vou buscar o dinheiro, não sei o quê, e a pessoa dá bem, pronto. Agora, para expandir a minha perspectiva e fichar, e também mostrar que estou de acordo com uma coisa que disseram ao bocado, foi aqui o Joaquim, em relação aos parasitas, porque eu tenho um familiar que... Por acaso é mãe do meu pai, portanto é minha aqui, a minha avó, que dá, e há ali pessoas que se tornaram clientes habituais, como quem vai todas as semanas à mercearia. Vai ali todas as semanas, e às vezes vais uma vez de uma semana, e a minha avó, é só na sexta-feira, mas depois acaba por dar. E já aconteceu, um rapaz já morreu há muitos anos, Não, já aconteceu há muitos anos, um rapaz que morreu há pouco tempo. Com um rapaz que foi lá e a minha avó naquele dia só lhe deu 10 escudos ou 20, ele pegou na moeda e antes a porta me mandou para o meio da relva. Que não quis aquela moeda. Claro. Além de ser parasita, chamei-se um mal agradecido. Ou quero coisa grande ou não aceito. É. Isso até logo. Vamos embora. Vamos, sim, senhor. Como vai ser o Natal? Com bacalhau e batata em casa e tal? Não, é mais caro esse bacalhau. Pergunta ao Carlos se vai comer bacalhau na noite de Natal. Não, o Carlos não gosta de bacalhau. O que é que comes na noite de Natal? O que é que comes na noite de Natal? Como atum. Atum? Eu como a tua. A tua. Atum. Noite de Natal a comer atum. Eu é que a minha mulher está lixada comigo. Porquê? Para comer a tua? Não, é que eu como de tudo, graças a Deus, sou capaz de comer tudo. Mas há certas coisas que eu já estou saturado. E o bacalhau é uma delas? Quando começou a aparecer as trutas, foi ali anos e anos, trutas. Agora já não posso ver as trutas. O atum, exatamente a mesma. Atum hoje, para a semana outra vez, se não fosse duas vezes na mesma semana, ou até uma semana de atum. Bom, agora, só por especial favor, ou não sei o que é que como. E há certas comidas que... O bacalhau, como? O bacalhau... Olha, é como os portugueses. É todas as horas e todas as refeições e mais uma. Mas, na noite de Natal, adotei um sistema que é as caras. É bacalhau. É bacalhau. Diferente, mas... É cabalhau. Não, é a parte mais saborosa. É cabalhau. Agora, te digo uma coisa. No dia de Natal, ao almoço, ai que ninguém me tire o parrapo velho. O assado, a carne ouvida, isso nem lhe toco. Mas agora, a carapos, cabidão. Um bocadinho de arroz, de arroz com o parrapo velho, ai, é Natal e Ano Novo. É exatamente... Há 76 anos, vai fazer este ano a sétima, sexta. Não, edição. Porque os primeiros tempos eram só papinhas e não sei. Ah, então pronto, é 76. Dias que comecei a comer. É o farrapo velho e acabou. Muito bem. Nós desejamos bom Natal, já que ontem nos colhos foi o escolho, eu e o Carlos não desejamos, fomos mal educados. É verdade. Desejamos aqui, mas foi a propósito que deixámos para hoje, claro. Por ser mais perto da véspera de Natal e do exato. Dia. Voltamos para a última emissão. Tens susto musical, hein? Não. Tenho o faca, diz. Ah, eu podemos abrir o bacalhau caralho? Oh, Carlos. Estamos aqui a falar... Isto é uma secção. Sobre... De cultura, não é? Da cultura. Nível alto, nível existente. Eu não me importo de descer ao povo. Porque também sou do povo. Mas o bacalhau quer ou não quer? Isso. Pronto. Estamos aqui a falar de solidariedade, pronto, dúvida, acabou. Doar ou não doar. Ele lembra-me com bacalhau caralho. Não, eu lembrei-me, vocês um bocado estavam a falar de dar e receber. Sim. A Cátia Guerreiro. Sim. Com o Martinho da Vila. É com o Martinho da Vila, não é? É, olha, ou também tinhas outra música que é o dar e receber do António Variações. Essa não conheço. Dar e receber. Então escolhes tu, é Natal, não estou presente. Por acaso eu lembrei-me de outra, que era inglesa do rock. Não. Bem, não interessa. Inglesa, na noite de Natal é português. O Carlos não, mas escolhe essa música da Cátia Guerreiro e Martim da Vila, que está muito giro. Vamos chamar dupla luso brasileira para fechar. O Carlos vai se despedir até para a semana. Digo eu, se quiser vir para a semana. Despeço-me até para a semana, porque para a semana regresso. Exatamente. Eu também me despeço até para a semana, se não morrer antes. Porque... Com estes frios. Com estes frios estou aí congelado. Então, muito boa tarde. E um bom Natal para todos. É, e vamos fechar com uns sons aqui esquisitos atrás de nós. Cátia Guerreiro, Martinho da Vila, dar e receber. E pronto, e como muito bacalhau na e noite até de Natal. Boa semana. Lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Com o meu canto eu quero lhe encantar. Lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Capitão da energia.